ouvi um barulho lá fora. Fui ver o que é. Vi você indo embora, levando a minha fé. Quando você foi embora, me deixou tanta dor. Sem você eu não durmo, não como eu não bebo, eu não faço amor. Pra lavar essa dor não preciso de chuva. Pra lavar essa dor só preciso te ver. Vem depressa pra mim, vem depressa e me leva. Pra lavar essa dor preciso de você. Pra curar essa dor não preciso remédio. Pra curar essa dor só preciso te ver. O que sempre sente não é nenhum mistério. Pra curar essa dor preciso de você. Ouvi um barulho lá fora, fui ver o que é. Vi você indo embora, levando a minha fé. Quando você foi embora, me deixou tanta dor. Sem você eu não durmo, não como eu não bebo, eu não faço amor. Pra molhar essa dor não preciso de chuva. Pra molhar essa dor só preciso te ver. Vem depressa pra mim, vem depressa e me leva. Pra molhar essa dor preciso de você. Pra curar essa dor não preciso remédio. Aê, aê, ô. Pra curar essa dor só preciso te ver. Aê, aê, ô. O que sempre senti não é nenhum mistério. Pra curar essa dor preciso de você. Ouvi um barulho lá fora, fui ver o que é. Vi você indo embora, levando a minha fé. Quando você foi embora, me deixou tanta dor. Sem você eu não durmo, não como eu não bebo, eu não faço amor. Pra mim vem depressa e me leva. Pra lavar essa dor preciso de você. Pra curar essa dor não preciso remédio. Aê, aê, ô. Pra curar essa dor só preciso te ver. Aê, aê, ô. O que sempre senti não é nenhum mistério. Pra curar essa dor preciso de você. Ouvi um barulho.